Panorama Agrícola para 26 de julho de 2013, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é sexta-feira de lua cheia, 26 de julho. No ar para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: árvore ruim não dá sombra. Confira no Panorama Agrícola desta sexta-feira uma dica para você cuidar do seu jardim. Sexta-feira tem Feira Livre da Agricultura Familiar em Nova Itaberaba. Alimento e Companhia, carne suína, as exportações brasileiras e catarinenses. E no boletim do SC Rural, depoimento de jovens rurais sobre o que aprenderam de prático no curso de liderança e gestão do SC Rural. Domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Aqui para participar do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para cuidar do seu jardim, molhe a grama e as plantas com um regador. Economize água, não use mangueira. Molhe as plantas ao amanhecer ou à noite para um melhor aproveitamento. Regar plantas nas horas de calor, segundo a Kazan, resulta em perdas por evaporação. É hora das notícias. Hoje, sexta-feira, tem Feira Livre da Agricultura Familiar em Nova Itaberaba, oeste do estado, a partir das 16h. Localizada em frente ao Salão de Festas da sede do município, a feira conta com grande variedade de produtos, entre frutas, verduras, legumes, grãos e tubérculos, além de produtos de panificação. A Feira Livre da Agricultura Familiar de Nova Itaberaba nasceu de um trabalho e de uma mobilização de agricultores locais e contou com o apoio da extensionista da IPAGRE, Simone Trindade, e da Prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura. Hoje, então, 16h, Feira Livre da Agricultura Familiar em Nova Itaberaba, oeste de Santa Catarina. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, nós conversamos com dois jovens rurais de Angelina que estão participando da quarta alternância do curso de capacitação em liderança e empreendedorismo patrocinado pelo SC Rural. Eles tiveram aulas recentemente com instrutores da EPAGRE. Primeiro, ouvimos Daniel Martins, de Barra Clara, Angelina, sobre o que ele tem aprendido e que pode levar para a propriedade e pôr em prática. Ah, várias coisas, né? Como é que funciona o mercado, como é que a variação de preço de um mercado para o outro, que nem nós fomos na outra alternância. Nós fomos no Ceasa, Angelone, direto do campo, outros mercados, para pesquisar uma diferença de preço. De um ponto para o outro varia bastante o preço. Mas como no Angelone também, que nós estávamos vendo, no Angelone os produtos é bem mais caro, mas a qualidade é muito melhor. É bem mais embalado, mais higienizado, tudo mais certinho, nas prateleiras certinho, tudo bem à mostra, tudo refrigerado. E já no Ceasa já não é bem assim, no direto do campo já é mais simples as coisas. Daniel, o que de prático você tem aprendido aqui que dá para levar para a propriedade? Ah, dá levar muita coisa daqui. Várias aprendizagens, como se faz o processo de melhor adubação, para não colocar adubo, coisa fora, economizar, reaproveitar, no caso, que nem fazer as sobras, coisa, colocar, fazer esterqueiras, aproveitar os adubos que nós temos na propriedade, em vez de pegar e comprar fora, aproveitar e sobra e fazer o adubo daquilo ali. Hoje, na aula de plano de negócios, que plano de negócios você está planejando? O meu plano de negócio seria montar uma pequena empresa de conserva. Eu mesmo plantar e colocar na minha propriedade. Eu mesmo planto e produzir a conserva mesmo. Produtos diversos, pepino, beterraba, brócolis, couve-flor, entre outros. Que avaliação você faz desse curso aqui do SC Rural? Muito boa, estou gostando bastante desse curso. Esse curso vai me ajudar bastante daqui para frente. Aprender bastante coisa ajuda bastante o colono, o jovem agricultor, a evoluir na sua propriedade. Depois da entrevista com Daniel Martins, de Angelina, nós ouvimos o jovem Isaac Ames, 28 anos, também de Angelina. Ele destaca o trabalho de planejamento na propriedade. Nós estamos trabalhando bastante em cima de planejamento, que é o que a maioria do pessoal que trabalha no propriedade rural não faz hoje em dia. Uma, porque dá bastante trabalho e também não tem conhecimento de como fazer, né? E eu acho que é um dos pontos mais fortes que nós estamos aprendendo aqui. Como fazer um planejamento da propriedade. De uma maneira bem simples, como se faz esse planejamento? Como você ensinaria outra pessoa a planejar na propriedade? Eu acho que primeiro tem que começar pensando no que vai produzir, o que vai fazer, né? Se gosta de fazer isso e quanto custa antes de começar a vender. Para depois não ter um susto. Ah, mas vendia tanto e não me deu lucro porque custou muito caro. Eu acho que esse o principal é esse, saber quanto custa para saber quando vai poder vender o seu produto. Na sua propriedade, o que é produzido? Eu hoje trabalho com fumo e mandioquinha salsa. Mas o meu projeto, futuramente, é trabalhar com olericulturas em geral, no caso, né? Que são verduras, hortaliças, para vender na localidade mesmo, ao redor. E na aula de hoje, que é sobre plano de negócio, qual é a ideia? A ideia é mais ou menos que nem eu falei ali. O meu plano de negócio... Ele trabalha em cima das hortaliças em geral, em torno de uns 10 produtos, por o que eu vi assim. Eu não posso trabalhar com só porque vai ser uma pequena quantidade de cada um, né, do pessoal que eu quero vender. Daí eu vou ter que trabalhar com mais produtos. Vai me dar mais trabalho para fazer, mas eu quero fazer, ver como é que funciona, vou ter que trabalhar com esses produtos. A ideia é se manter no campo. Isso. A ideia é continuar na propriedade, que hoje ainda é do meu pai, né? Sou casado, minha esposa há 2 anos. E moro em cima do terreno do meu pai, mas pretendo comprar dele uma parte e desenvolver esse projeto em cima do terreno. Isaac, que avaliação você faz desse curso aqui do SC Rural? Nós estamos na quarta alternância, eu acho, agora. E por o que eu vi até agora, vale muito a pena. Porque, assim, a gente quando veio meio com receio, não tinha noção mais ou menos do que ia funcionar e como ia funcionar. E tem um pouco de parte teórica que é mais chato, mas no final das contas eu acho que vai valer bastante a pena. Tem bastante aula prática também? Tem bastante aula prática, a gente conhece um mercado um pouco futuramente no que vai ter que trabalhar e eu vejo com bons olhos, que nem diz outro. Você ouviu aqui no boletim do SC Rural, no Panorama Agrícola, entrevista com jovens rurais, Daniel Martins e Isaac Ames, de Angelina, que estão sendo capacitados pelo Programa de Estado Santa Catarina Rural em liderança e empreendedorismo, além de gestão de negócios. Esses dois jovens, o Daniel e o Isaac, participaram recentemente de treinamento aqui na IPAGRE, em Florianópolis, com uma turma de mais de 25 alunos, incluindo jovens de Angelina, Major Gersino e Leoberto Leal. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós informamos para você que estão chegando ao Japão os primeiros embarques de carne suína de Santa Catarina para este país do extremo oriente. E como curiosidade, informamos para você os principais destinos da carne suína brasileira no ano de 2012. No total, foram quase 581 mil toneladas e meia de carne suína que o Brasil exportou no ano passado. E o principal destino foi a Ucrânia, que importou do Brasil 138 mil toneladas de carne suína. Depois, os países mais expressivos em termos de compra de carne suína do Brasil foram a Federação Russa, a Rússia, Hong Kong e depois Angola, Singapura, Argentina, Uruguai, República da Geórgia, Haiti e Venezuela. Destaque aí então para a carne suína brasileira, que é exportada, que é vendida ao redor do mundo, e boa participação da carne suína de Santa Catarina nas exportações brasileiras. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.